Eu confirmar, foi pro Oceanair 6142? 2685-2545, Oceanair 6142. Controle, foi pro outro Oceanair, né? Não pro 6315. Negativo pro Oceanair 6315. Só confirmando, perdão, foi pro 6315. A distribuição vai chamar o centro de esquerda. Negativo, as instruções foram pro Oceanair 6142. Ok, peço desculpa, controle. Desculpa aí, pode ser. 17, vento 080 graus, 07 nós. Boa na válvula estacional, vaso 4 travado. 219-66 no solo, 53, direito 1219 o solo. Vai livrar a direita e chamar 1219, igual 966. Salo Salvador, boa tarde, Gol 966. Gol 966, boa tarde, Cássio Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, 966. Autorizado nível 360, via Berdulu 17, perfil de saída Arbor, posição Elefa, decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 51, 11, controle 120, decimal 8. Alfa Sam 360, Brasília, Berdulu 17, decola no zero, curva direita, Arbor, posição Elefa. 621 correto, portal 6, chama o trânsito, 10 fundamentos. Chama nada. O hotel Juliette Serra, observe o citation na curta da 17, alinhar e manter a 17 após. Azul 4065, coordenando com a equipe de solo, após parqueamento da aeronave da Gol, portão 04, autorizado, chame táxi. Ok, posso. Parqueamento número 4, início do século 4065. Seguindo Lima, Mike, reporte na Quebec. Para as aeronaves em aproximação, chamando agora chuva moderada sobre o campo, permanece no espaço. No 0977. Vitor Charlie Hotel, observe um helicóptero decolando aqui da 17, após o mesmo, prossiga o táxi de 17, reposta alinhada de prato pela colagem. Azul 4462, boa tarde, contato radar no IA 2 milhas sudoeste de Salvador. Voe Mari para a chegada Mari, reporte para a descida. Voe para Voa do Mari, Bem, se desça para o nível 050, azul 4462. 050 e a chegada Mari, azul 4462. Autorizada a aproximação para o 097. Roma 097, desça para 2.000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Reportarei. Doutor Juliette Serra, decola 57, chama o controle 120-8. Serra. Estabilizando, está 3154. 3154, completa sinal de chame a torre, 118, decimal 95. 3154, 3154. Salvador, Papa Romeu, Tal Juliette Serra. Tal Juliette Serra, prossiga. É decolado, destino a Pagafá Manati, solicita a saída na 241. Tal Juliette Serra, mantém as condições visuais da sistema 017. Informo que ainda não recebo transponder, e reporte 20 milhas fora. Serra. Salvador, boa tarde, Azul 2715, transfere na sua escuta, ciente da Serra. Azul 2715, autorizada a chegar da MAN, uma ideal de descida fixa para o nível 060. Poderia ter descido em mais 12 milhas para o 060, 2715 da Azul. 3154, chuta? Tem uma tela, 3154, 3154, estabilizado. 3154, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 1-0-0 graus, 1-2 nós, chuva leve a moderada na final e ao norte do campo. Entre repouso, 090 para 3154. Alô, boa tarde, bom, no 824. No gate 2. Para Aracaju, pronto, para o bote. Seja, guarde, bote. Agora de cópia número 2. Tá em nome do localizador passando na Gol 1097. 097 completa a final, chama a torre, seu 2895. 295, tá. Voo número 59, segue táxi, Delta Verde, gate 5. Voo número 59. Delta Verde 5, voo número 59. Táxi 1465, somos em 116 a bordo, temos 4 horas de autonomia, Fernando. 24065, segue táxi via Índia e Alfa, no ponte Feradão no 0, Torre 1, 1895, QNH 1007. 0.7 de alfa, ponto 0.0, 1.9.9, 1.8.659 está autorizado para seguir via Engen Alfa, no ponto de esperada 1.0, chame a torre em 1.8.9.5, QNH 1.0.9.7. Ajuste na 0.9.7, está autorizado em de alfa, ponto de espera 18.9.5, voo 9.659. Salvador, Salvador, boa tarde, 3.154 e 2.2. Então 3154, segue via Alfa, mantém antes da Juliette. Sim. Boa tarde, o Xené 6327. De Salvador, boa tarde, 4065.0. 64065, posição. Salvador, Golf 677, Coral. Saída Coral. Ok, obrigado. Na escuta para a Copa. Gente. 5 segundos chegar, a gente chama para a Copa. Luciano. Sim, entra. Obrigado. Strot, aciona o transponder 0126, identifica. Transformado. 0884, copia Aracaju? Delta Fox. O tipo do equipamento? Tata Real Centro 1, Google. Zero. Controle Salvador. Boa tarde, passei com o Victor Charles Hotel na Arbor. 2230. Correndo, chega para o Chibeca, acionamento. Acionamento, portão 6. Chanel 6210, está autorizado por chamar para o TAC. Confirme, o Vitor Chalatel. E a saída Arbor, vigilância. Autorizado, via rota, decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El Coral. 1208 controle, acione 5076 no transponder. Autorizado, pare lento, de 1247, conforme o gol. Decola no zero, curva à direita da El Coral, 208-5076, gol 209, estamos no 29. Correto, chegou para o pushback, acionamento. Botão 02, inicia de imediato? Inicia no botão 2, chame pro TAC. Roma, boa tarde. 097, segue via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, 097. Autorizado, decolar, pista no zero, vento 100 graus, 109. Sim, certo. Espera pronto, voo no 659. Voo no 659, autorizado, linha, mantenha no zero. Autorizado, linha, mantenha no zero, voo no 659. Hotel Juliette 100, como chamado para pouso? Caruju, entendi, confirma. Ainda não entendi, o pouso será 18:10. Controle Azul 4065. Sr. Charlie Hotel, perdi o modo Charlie, está mantendo 3.000? Está mantendo 3.000, vem para Charlie Hotel. Ciente. No 27 no 5, desce para 4.000, reduz velocidade para 1.70 nós, 27 no 5, número 3. Para 4.000, reduzindo para 1.70 nós, 27 no 5. Controle Azul 4065. 340 via saída da 065 inicialmente para 70 por 5 milhas, evitar formações. 70 por 5 milhas, afirmativo, não autorizado. Obrigado. Tanque da Juliette aguardando o Globo 097. Gente, mantente da Juliette aguardando. 4462 desce para 2010, ajuste no 017, autorizado, Guilherme. 2010, 017, autorizado, Guilherme, do 4462. 2705 desce para 3017. 2705-3017. Abordo, autonomia 2 horas e 13, alterna Salvador. 64 a bordo? Espera a subida. Afirmativo, 4065, voa Lina. Até onde deve ser a frequência livre, coordenação local. Mais um minuto, a aeronave retornar e ao perfil da saída para a sua decolagem. Desvia à esquerda e mais à frente, a aeronave que decola à frente está com 7 milhas, está retornando para a saída. Informando, vamos efetuar o desvio. Efetuar o desvio. Livre decolagem 100 graus, 8 nós. Obrigado. Pode ouvir. Salvador, boa tarde, 1884, próximo ponto de espera, 1010, pronto. Fecho, voo no 659, autorizado, né? Mantenha no zero. A gente consiga? Essa força autorizada, pouso, pistão no 7, vento 080 graus, 89. Veio pouso no 7, foco. Conde, 1208 controle, acione no transponder 0277. Solicito nível 1905 e tenho pouso no 900. Prezado no 05, pouso no 900, copiado. Direto aqui no Charlotte, autorizado no 1905. Rua esquerda, sai da Conde, rumba 63. Chame o quando pronto para acionamento e táxi no pátio militar. Fox vento 080 no 7 mais. Pode 5 mais, prossegue. É 5 mais, decolou. Gente, vento 2 1 até a posição. Ponto 6 milhas. 4462, chama a torre agora 118.95. Estamos sentados. 3715, desce para 2.000 pés, autorizado LS, 1017. 2.000 pés, autorizado LS, 2795. No 659, a questão de desvio, confirma. Afirmativo, foi informada a torre. Doutor, boa tarde, azul 4462, está baixa travado a 5.5 milhas. 4462, fecha, vai, autorização de pouso. É. 84, livre decolagem, vento 090 graus, 612 nós. Caso necessário desviar à esquerda devido à formação antes dos limites da saída, está autorizado. Gente, livre decolagem, 1024. Delta Fox, seu solo aos 11, eu estacionar a frequência livre. possível. Autorizado, senhor táxi. Azul 4462, vento 090 graus, 629, autorizado pouso pistão 0. Tive pouso pistão 0, azul 4462. 5, muito grato, boa tarde. 18. 208, voo 884. Azul 2715, está estabilizando. Acho que travou. Ciente, azul 2715, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarda. Eu fico bravo, Salvador. Ativo, meu, fica bravo. Chama 10 milhas fora, vem corredor. Controle Salvador, 1884, cruzando 2500, na PUCA, chama o Caju. 884, voa, sobe 230 via saída PUCA. 230, 1884. Dois no solo aos 14, livre à direita, chama no 2191. Gente, já tá pronto pro táxi? Sione, Força Aérea 6208, chama pro táxi. Azul 4462, segue via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 4462. Solo, voo 2009, via aqui acionamento 29. 09 está autorizado, chame para o táxi. Projeto de ataque, voo 2009. Chama Recife, no 251, alterno no 3395. 251, no 3395, azul 406. O azul 2715, confirma o autorizado pouso, pistão 0, vento 080 graus, 1 no 2 mais, atento agora a chuva na segunda metade da pista se aproximando. Autorizado para 2715, ciente. Autorizado, táxi, chama para ingresso ao 7. É 321 autorizado, né? Mantenha o 0. Alinha, mantenha o 0, né? 6321. O 2715, solo aos 17, táxi à direita, chama o 219, solo. 219, 2715, ativa moderada. Ah, sim, gente. positivo, Romeu Oscar Bravo, prossiga para o destino na escuta. Yes, Bravo. Voo no 659, chama agora Recife, no 251, alterno no 3395. Vitor Charlie Hotel, serviço radar encerrado, serviço de informação em alerta, centro Recife no 288, alternando no 260. Vitor Charlie Hotel. 288, boa tarde. Gol no 884, chama agora Recife no 26.85, alterno no 2545. Gol no 884. 2685, 2845. Afirmo, está autorizado o lampo para decolagem com vai imediato, o vento 100 graus, 16 nós, autorizado a decolar. Autorizada de quase, coisa imediata, bom, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 09, segue via Índia e Alfa, a ponte esperada 10, torre 1, 1895, que é NH1017. Lira da parte Índia Alfa, ponte esperada 0508, 1517, voo 2004. Controle Salvador, é o Romeu Oscar Bravo. Prossiga, Bravo. Eu posso manter aqui a linha do litoral até por aqui devido a condições meteorológicas. Confirma aqui, onde está isso, meu Cabral? Eu vou ter 300 pés na linha do litoral. Só confirmando o destino Serra Índia Coimbra. A princípio é Serra Índia Coimbra, isso. Gente, a senhora, deixa eu ir pro táxi, pulou 63. Assim que possível, voa Elefa, sobe, 360. Direto Elefa, né, para o 360, Elefa, 6327 para Ilhéus, a voz de cópia. Vai dar. Estou tomando a proa para Serra Índia Coimbra, não deixa quebrar. Já tomando a proa de Serra Índia Coimbra. Quer ser a proa? Afirmativo, senhor. Ok, reposta uma vez que eu abro a pouso. Bravo. Terezinha 208, está autorizado via Alfa, chame na Golf, iniciando o teste. Por Terezinha 208. Chama na Golf, chama na Golf, 208. Salvador, gol 2009, agora pode ser 1 no 0. 050. 050 na área 3192. O 2009, autorizado alinhar e manter 1 no 0. Alinhar e manter 1 no 0, gol 2009. Quilo Zulu, decola os 2-1, chama o controle 1-2-0 nesse momento. 1-2-0-8, Lima Quilo Zulu. Controle Salvador, Papatango, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu. Boa, Coral, sobe uma centena. Coral, uma centena, senhor, Lima Kilo Zulu. Sim, 080 graus, número é nós. Copiado. Telemia 327, copia para Ilhéus. Na escuta. Salvador Ilhéus, 240, nível autorizado via rota do plano. Decola da pista 120, primeira curva à direita. Saída da El, Coral. 1208 controle, acione no transponder 0, versão 5146. 5146. 240 autorizado para Ilhéus, decola da pista 10, curva à direita. Saída da El, transição Coral. E 1208 é o controle, 5146 é o transponder. Correto, chama para o pushback, acionamento. Chamada. Rumba 63, está autorizado o táxi, reporte na hotel. Rumba 63. Autorizado o táxi, reporte na hotel. Informa que o telefone é decolado de função, é através do telefone. Gente, Rumba 63. Decola os 24, chama o controle, 120 decimal 8. 208, obrigado, volta mais. Salvador, voa 2009, no frente da El. 009, voa. Voa inicialmente da El, sobe 240. Positivo, da El, é só 240, voando, voa 2009. Via chegada bom, se ajuste 1017. Telemia 321, chama agora Recife, 1288, alterno 260. 288-260, Telemia 321, boa. Boa. Frequência livre, Roberto Cabral. E agora a torre em 1, 18, decimal 95. Salvador, ponto 3, 0 da Telco. 1,63 na interseção, autorizado ingresso e decolagem, pistão no zero, vento 1,00 graus, 1,5 nós. 1,63 na interseção, autorizado ingresso, carimento de decolagem, dá 1,0. Bom, minha gente, confirme para ver, por favor. 03. Change. Salvador, boa tarde, 3-1-5-5-5-0-9. Da Copa 0 Guarulhos. É o 3155 para Guarulhos, 320, copia? Tem um atento. Salvador Guarulhos, 320 autorizado, via Santos 120, segue conforme. Decolada a pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, acione 5154 no transponder. 3055, autorizado Guarulhos, via 320, rota com Santos 120, estamos. Decolada no zero, curva à direita, após saída da El, Leda, Motiva, 208, controle, 5154 no transponder. Correndo sempre para pushback acionamento, então 3155. Abraço, Salvador, o Gol 966, autorização para Campina Grande. Gol 966, Campina Grande, copia? Positivo. Salvador, Campina Grande, 370, nível autorizado, via Antezulo 10. Decola da pistão do zero, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição Zipar. 120 decimal 8 controle, acione 5163 no transponder. Ok, 370 para Campina Grande, Antezulo 10, pista 10, curva esquerda, PUCA de par, controle 1208, transponder 5163. Correndo, chame para pushback acionamento. Ah. Fechando o controle 120 decimal 8. 163, chama controle 120 decimal 8. Sete informação Unifor, Brasília, no nível 340, pronto para qual? Can 3567, 360 para Brasília, copia? Via 36. Salvador Brasília, 360, o nível autorizado, via o presumo 107. Decolada a pistão no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa. 1208, controle, acione 5104 no transponder. Autorizado Brasília, nível 360, via Presulu 107. Decolando 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. 208, controle, transporte 5104, tá? 3567. Correto, chama para pushback acionamento. 3192, décima via, 2010, autorizado LS 1017. Autorizado 1017, então 3192. Taxi de Ocean, 6327, nós estamos 119 modo, com uma autonomia de 2 horas, atendendo o Salvador. Canem 327, segue táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 10 no 7. Zero nove, chama Recife, 1251, alterno 1395. Foi pro gol 2019? Afirmo, Recife 1251, alternando no 3395. Que 251 do 3395, 2019. Oxalé 6327, autorizado linha e decolar pistão no zero, vento 080 graus, 159. Decola 6327. 6327, decola os 33, chama o controle 120 decimal 8. 208, vai chamar. Salvador, muito bom. Boa tarde, na minha 327, na prefeita Del. Controle Salvador, muito boa tarde, na minha 327. Boa, minha 327. Boa, Coral, sobe nível 240. Direto Coral, 240. LS, 60 metros, a 317. Completa final LS, chama a torre agora 118-95, 3192. 295, uma boa, tchau. 3835, completa via Ponte para 2000 pés. Ajuste no 07, autorizado. Via Ponte 2000, completa via, chama estabilizado, tá 3235. Controle Salvador, Papatango Lima, Quilo Zulu, solicita mantendo 080. É o 080, Quilo Zulu. Traz, é o 080, Zulu. Tá. Fecha 3192 e informe avistando que temos chuva de moderada, pesada na final da pista 1-0 e informe que a última taxi Golf está impraticável devido à aeronave lá em teste de motores. Caso ultrapasse, deverá fazer o retorno pela pista. Caso ultrapasse, a Fox deverá retornar. Ok, copiada a informação, vai reportar avistado. Informe quando estiver avistando. Reportará. O vento é 090 graus com 1 ou 3 nós. Ok. Controle Salvador, o helicóptero Pessoa no 0122, livre de desvios. Reporta descida para 500 pés, hotel Juliette Serra. 0122, 2 está bom, reporta a descida. Reporta, 637, reportando o voo no coral. Seguinte, 637. Rumba 63, aqui se mantém em nível 090. Seguinte, rumba 63. Autorizado pelo uso pistão zero, pista molhada, vento 080 graus, 129. Eu lhe posso, gente, eu tá 3192. 200, autorizado o nível do vento. Vento 07. Autorizado, chama de táxi. 192, Solos 39, táxi à direita, chama 219, Solos. 219, Solos. Solos, Serra, tá rodando na Serra, tá rodando na Serra. Gente, a Serra. 208. E Alfa, chama para o ingresso na Delta, 08. Livro, 312. Na 392, segue via Alfa, Chimete 27. Alfa, 27. Mostrar essas 208 apenas avisando, quando realizar a manobra, evitar ingresso na pista no 028. Afirmativo, não vai ingressar na pista. Salvador, boa, Terra 3835, estabilizado e ILS aberto. 3835, ciente, último teto informado há 2 minutos, foi de 700 pés, pista molhada, o vento 080 graus, 122, informa a vista. Informa a vista, 3835. Será o portão 02. Para o táxi Gol 966, tem 140, 4 horas, Recife. Tem alternativa? Recife. Segue táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 1017. Índia Alfa, 1895, Gol 966. Para 3192, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 3192. Salvador, tá 3567, puxa meio acionamento, 08. 08 está autorizado, chame pro táxi. Autorizado, chame o táxi, tá 3567. Controle Salvador, boa tarde, Gol 960, informação de uniforme. O 080 graus, 109. Gol autorizado, pista 90, da 335. E para cruzamento, 0028, o Sociedade 6208. Chamada para cruzamento, 08. Confirma sua posição, perdi no radar. Estão passando através de Vitor Sul. Hotel Juliette Serra, através de Pituaçu. Mantém o litoral, chama a torre agora, 118.95. Mantém o litoral, chama a torre, 118.95. Na pista, foi o cruzamento, o 7208. Gostaria de ter 208, autorizado o cruzamento da 10028, chame no hotel. Chama no hotel. Posição coral, siga seu andar encerrado, mantém o nível 80, chama Ilhéusa 90, decimal 1, no Lima, aqui no Zulu. Tá. O 2791 está no ideal, autorizou 150? No 050. 050. Gente, boa tarde, 6208. Alta 3835, livrou? Então, 3835, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, Juliette, 3835. Direta 35 da presente, se eu ficar orbitando aqui no farol, as condições estão piorando por aqui. É, não foi instruído para orbitar, só foi para reportar passando o farol de Itapuã. Está autorizado já prosseguir o Alfa 35, com referência de Jair Consolo e informe na Fila 35. Ok, excelente, o Serra já está passando através aqui do farol. 1966 autorizado, decolar, vento 1-0-0 graus, 8 nós. E Serra, decolagem 966? Trata 3567 para o táxi 159 a bordo, 3 horas e 15 alterna com o fim. 567, segue táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 1017. Índia e Alfa, ponto de espera da 10, 1895, torre 1, 1895. Tan 3835, após a aeronave da companhia, está autorizado o ingresso no Juliette para o portão 8. Após a saída da aeronave da companhia, a Juliette para o 8 da 3835. Sobre o Salvador, eu azul 2-1, Mateo 60, vem de onde for. Boa, Bonfi 2-7-1-1, chama descida. Na pole, na trote com o Bonfi, e quando possível, está guardando. Se mantém, senhor. Salvador, boa tarde, gol 966. 966, sobe 370, via saída PUC. 370, PUC, 966. É, pode manter referência, porque é o... e para a final da 35 ou 17, conforme ele está. Ok, vai para 35 ou 17, conforme ele está, para frente o Hotel Juliette Serra, com o Amazão. 2791. Via 2791. O Hotel Juliette Serra avisou para o 17 já, vai partir então para o 17, e com o Amazão. Autorizado já, base final da 17, vamos na final. Caramba. Girando base da 17, cumprindo pouso, baixar travado. Sim, Juliette, é livre o pouso 17, vento 1-0-0 graus, 8 mais. Livre, né? Exato, 3567, boa tarde, ponte perdão no 0, pronto. Exato, 3567, autorizado, alinhar e decolar pistão no 0. Vento 0, 9-0 graus, 8 mais. Ali decola na 1-0, tá, 3567. Sucesso, eu solo 50, vou estacionar a frequência livre. Certo. Decola 50, chama o controle 120-8. 20-8, obrigado. Boa tarde, Salvador, boa tarde, 3. 567, decola na sua escuta, 4300. 567, sobe 360, via saída arco. Ok, 360, via arco. 3567. Umba 63, mantém uma venta, civil radar encerrado, chama Aracaju no 20-3, Umba 63. O Gona 620 vai atingir o nível 050. Desce para 2000 pés, autorizado LS 1017. Desce para 2000 no 097 ajuste, autorizado LS Gona 620. Azul 27, Mavino, desce para 3 mil pés, vetor sequenciamento, curva agora à direita, vou na prova 70, nessa prova autorizado para executar o localizador. 27, Mavino. Direito 170, se o senhor quiser, a gente reduz velocidade também, senhor.